Por um amor perdido, provavelmente irrecuperável, ou talvez só mais uma letra. Amor perfeito, nossa história seria talvez, mas deu pra ver, não era pra ser dessa vez. Será errada a escolha que a gente fez, da vida louca, do tudo ou nada ao invés. De lembrar do tempo que tinha calma, você sorria e eu te amava. No pôr do sol, ela fumaça, só de lembrar. Um flash pass, que um sonho é sem sentido quando já não faz parte. Que hoje nossa distância é entre Terra e Marte. Ainda assim embarco no jato supersônico. Missão é resgatar esse amor platônico. Mesmo que por um segundo, mesmo que por um momento, o que passou é morto, mas vivo é o sentimento. De ter você desinibida na cama comigo, de ver você no show dando incentivo. Em meio à guerra, você era meu abrigo. Quem sabe um dia, nega, câmbio e desligo. É como uma lenda difícil de acreditar. Ouro no fim do arco-íris, ninguém vai achar. É como uma lenda, não dá pra acreditar. Ouro no fim do arco-íris, ninguém vai achar. E me pergunta o que eu vivi, vou dizer. Já mudei o tempo, no passado relembrei. Que foi tantas vezes que na mente eu viciei. É amor platônico, eu sei, podia ser abstrato se não fosse irônico de conter meu desejo por ti. Um amor platônico de fazer com você tudo que ele não fez por ti. Me afogar no teu prazer, sempre antes de dormir. De apenas troca de olhar e sem poder beijar tua boca. De tirar tua atenção, sem poder tirar tua roupa. Me identifiquei com o teu jeito e sei que a sintonia que não tem com ele, comigo tu tem. De várias coisas que a gente podia fazer junto, te mostro que o valor monetário não é tudo. Não. Eu paro e penso, realmente entre a gente não tem saída. Ah, não ser ter você totalmente em minha vida. Sei que não é real hoje, que seja futuramente. Que a história de final feliz podia ser entre a gente. Ficar com você no quarto escuro, a luz de neon. Viajo no teu corpo no fio verde limão. Te transformar no universo de um malandro e converter na canção romântica que canto. Foi tantas vezes que na mente eu viciei. É amor platônico, eu sei, yeah. Sou um vagabundo como eu que canta uns rap pesado, aproveitando a vida de solteiro, mas é claro. Ela é coroa enxuta de 37 anos. O que ela gosta é transar sem compromissos a meu corpo. Há 20 dias separada do marido há 10 anos. Tesão acumulado, nosso encontro pegou fogo. Ela me deixa morto como uma semana de trampo. Me chamou no snap querendo marcar de novo. Recusar o que cupicha se ela se aventurou. Delicada, colorida, uma flor querendo amor. E a malícia que ela quer, ousadia eu tenho é mato. Tá vindo aqui me ver, vou desligar os dados. Quando eu tô com ela, quer atenção completa. Se eu toco no celular, é brigar na certa. Um coração malhado, num aberto causa estrago. Sem medo de sofrer, curte o meu fado no seu carro. É. Como eu queria que fosse assim do dia que a vi. Pois nunca conheci, nunca falei. Só fico imaginando como seria louco nosso primeiro encontro. Foi tantas vezes que na mente eu viciei. É amor platônico, eu sei.